município de Oliveira do Hospital acionou as medidas de combate à vespa volutina, ou seja, à vespa asiática. Neste momento já foram registados 95 ninhos e já foi feito o controlo em 90 destes 95, portanto faltam fazer o controlo em 5. Estes números são dinâmicos, porque cada vez que existe um avistamento a Câmara Municipal é contactada, mas à presente data temos este registro de 95 ninhos. Eles não atacam as pessoas, até porque os ninhos estão em locais inacessíveis. Normalmente a vespa volutina faz os ninhos no topo de árvores, e desde que elas não sejam ameaçadas, elas depois também não ameaçam as populações. A vespa volutina ataca sim a abelha, e o maior perigo é para a abelha, porque ela dizima as abelhas. Esta é uma grande preocupação para os produtores então do mel. Sim, sim, principalmente para os produtores de mel, porque matando as abelhas, depois quebram todo o ciclo de produção.